Minha alma veio do céu e de saudade quer voltar. E às vezes essa saudade aperta. Estou longe de casa há tanto tempo, e com o tempo se aprende. Tão inútil é o orgulho, passageiro é o mundo. E que importância têm os medos, se serão irrelevantes com o tempo. Viver é só o ensaio de uma vida eterna. Nesta vida eu nada ganho, meu vazio é do teu tamanho. Eu só queria voar, tudo pra trás deixar. Eu só queria voar, tudo pra trás deixar. Saudade do que nunca vi, vontade do que nunca senti. Porque pararam de falar do céu? Estamos pensando muito nesta vida daqui. Você não me deu asas, pois sabia que aqui eu não iria ficar. Ao conhecer as coisas lá do alto, pra terra não se quer mais olhar. Eu só queria voar, tudo pra trás deixar. Eu só queria voar, tudo pra trás deixar. Sabe cuidar tão bem de mim, só você me amará tão bem assim. Só você sabe cuidar tão bem de mim, só você me amará tão bem assim. E anjos cantem mais alto pra minha alma escutar. Ela veio do céu e de saudade quer voltar.